precioso, sim, tudo para mim, que transforma a tempestade em manancial de paz. Na tribulação este mundo é a luz, e este nome é Jesus, nome precioso sobre todos os nomes, que tem o poder de vidas transformar, nome que me faz sorrir, nome que me faz chorar, Jesus, o príncipe da paz. Da vida, quando mais eu precisei, este nome fez presença sempre que chorei. Quando tudo parecia estar perdido para mim, este nome tão querido me deu paz, Jesus me fez feliz. Nome precioso sobre todos os nomes, que tem o poder de vidas transformar, nome que me faz sorrir, nome que me faz chorar, Jesus, o príncipe da paz. Nome que tem o poder de enfermos curar, alcançado é oprimido, que em paz faz descansar. Nome que faz o inferno estremecer, e a esta geração seu nome faz temer. Nome precioso que tem o poder de vidas transformar, nome que me faz sorrir, nome que me faz chorar, Jesus, o príncipe.